Gugu, um grande apresentador de televisão, um grande apresentador que marcou uma geração, morreu um grande ícone da televisão, um grande ícone da televisão brasileira, certamente vai ser esquecido. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seu pezinho ele pisca o chão. Grande Gugu Liberato, um rapaz totalmente liberado de si mesmo, era um rapaz gentil, ajudou muitas pessoas na sua vida, que ele esteja no céu agora com Deus, ajudando pessoas que não tiveram chance de se ajudar na terra e morreram pobres. O Liberato Pedro Olho, fique com Deus. Gugu Liberato, Gugu Liberato, Gugu Liberato.